posição de Naldinho e Bruno Lima. Bora, meu cantor. Um abraço ao nosso empresário Rick Pimenta, nosso empresário de luz. Me falou que era verdadeiro o que você sentia por mim, que a nossa história não teria fim, e eu acreditei. Na verdade, só mentiu pra mim, me iludiu, feriu meu coração. Me dei de cara com uma solidão, eu só me machuquei. Bora, Sérgio! Saí de casa, entrei no bar, sentei na mesa, pedi um uísque, uma cerveja e tomei sozinho. Alô, Jotinho! E cada gole aumentava minha tristeza, quando olhei em outra mesa. Pra ficar bonito, eu quero ouvir você cantando, Maldinho. Canta, meu povo, canta, São Paulo! Sendo amada por outro cara, me olhou sorrindo, nem sequer notou os sofrimentos meus. De Léo Rios e Costa Neia Rocha Trem. É água, meu amigo! Saí de casa, entrei no bar, sentei na mesa, pedi um uísque, uma cerveja e tomei sozinho. Em cada gole aumentava minha tristeza, quando olhei em outra mesa, ela estava ali. Canta, Naldinho. Me sendo amada por outro cara, e me olhou sorrindo, nem sequer notou os sofrimentos meus. Notou